achando? Só porque eu vacilei e caí. Cê tá achando que agora eu vou desistir? Cê tá achando que eu vou te ouvir? Cê tá achando que vai me impedir? Ha! Cê tá achando, fica achando, ei maldito, coisa ruim. Cê tá esquecendo que Deus é por mim e com ele vou caminhar, vou lutar até o fim. Opa, com Deus não existe fim, sai voar do caô, tô ligado qual é a sua. Você segue como sempre, demarcando território. Droga, sexo, dinheiro, os seus pratos são notórios. Cê fez de tudo pra eu ir na fita do cartório. Cê tentou de várias formas antecipar o meu velório. Mas aê, pra você ver, sem saber, sem ao menos conhecer, o Deus do céu me guardou, me livrou, me resgatou, me libertou, me transformou, nova criatura sou. Por isso aonde vou, falo do quanto Deus nos amou. Expresso o poder, o valor de um sangue que me livrou e livra uma pá no bang bang. O seu prazer é ver um homem derrotado, mas pro seu desespero Cristo está do nosso lado. Ainda que o ungido do Senhor caia, não ficará prostrado. Aleluia, é isso aí. Com Cristo do lado também tem tribulações, só não pode desistir. No mundão, na igreja, mil vidas já passei até aqui. Pode crer, como você eu tenho mil motivos pra desistir. Eu tenho mil motivos pra não prosseguir. Eu tenho milhões de motivos pra Yeshua servir. Não foi por dor, mas por amor que o caminho estreito escolhi. Por isso eu tenho infinitos motivos pro mal resistir. Enquanto estive do lado de lá, só sofri. João 10:10 eu li. Finalmente meus olhos abri. O ladrão não vem somente pra roubar, matar e destruir. Cristo veio para que eu e você tenha vida em abundância. Lute, persevere, faça do Senhor a sua confiança. Leia, creia na palavra, Deus tem conosco uma nova aliança. Ei, Nina, ei, Joe, avance, você é vencedor, não escute a voz do acusador. A vitória é sua, a vitória é minha. No quarto, na rua, mina, você não tá sozinha. Manu, você não tá sozinho. Olhe para o céu e não para os espinhos que surgem na caminhada. Você não é derrotado, derrotada. A vitória pela cruz já foi nos dada. O inimigo acha que vai te vencer com ciladas. Que nada, por você já foi pago um alto preço. No livro da vida está seu nome, seu endereço. Morada eterna, rua de ouro, cidade santa. Prêmio duradouro pra quem nessa terra batalhar. Você está fraco, fraca, não consegue lutar. Enquanto houver fôlego, esperança existirá. O Deus que fez o céu, a terra, o mar, o ar, de ti nunca desistirá. Cê tá achando que pra ti já não tem mais jeito? Eu quero te afirmar, ninguém é perfeito. Cê tá achando que esse é o seu fim? Já Jesus pra ti diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.